Está começando mais um episódio do Nintendo A3, diretamente da estação 64. Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Nintendo A3. Aqui é o Mario, e do meu lado esquerdo está o Jomon. Temos que gigantizar. Agora xinguei aqui no Kyojin, agora em Pokémon. E do meu lado direito está o Lucas. Voltorb gigante explodindo tudo. Um dos meus animes preferidos é o Fullmetal Alchemist Brotherhood. Eu acho muito bom, já assisti mais de 2 vezes, na real. Aí, o meu pai, ele tava procurando alguma coisa pra assistir no Netflix. Então eu recomendei. Aí ele começou a assistir, beleza. Só que é bizarro, porque aí ele começou a assistir com a minha mãe, e é como se eles estivessem vendo novela todo dia, sabe? Então todo dia que eu passava na frente do quarto deles, eles estavam assistindo, caraca, mano, é muito bizarro os meus pais assistindo anime. Isso é incomum, ver os pais assistindo anime como se fosse tipo um programa de família, como se fosse o Silvio Santos, assim, é estranho mesmo, cara. Cara, então, foi bem nessa pegada. Então várias vezes eu me peguei, tipo, indo lá e sentando na cadeira e assistindo com eles, caralho, mano, todo mundo assistindo Fumero junto aqui em família. Eu invejo esse momento, que eu já tentei empurrar pra minha mãe não tem essa paciência pra assistir. A minha família, quando eles me viam vendo o anime na sala, eles tiravam um sarro, cara. Minha irmã, ela ficava cantando as músicas atrás de mim como se fosse uma retardada, sabe? Eu não sei, minha mãe também zoava, enfim. Puta, completamente oposto, assim, a situação do Lucas. E eu não vou dar a spoiler da história, mas tem umas coisas meio filosóficas ali, né? E quando terminou, a gente ficou batendo um papo, discutindo o que cada um achava, o que que tá acontecendo. Sabe, eu achei que eu tava num universo paralelo. E minha mãe ainda perguntou, não tem a continuação desse anime? Ah, não, pô, ela queria. O final terminou mal bem, o Fumero Brotherhood, velho. Termina, mas ela queria mais coisa, não tem. Fala pra assistir o primeiro anime. E discutir sobre as diferenças entre o primeiro e o segundo. Isso é um bom plot. O engraçado agora é, parece que tudo é piada de um múnculo aqui em casa, sabe? Tipo, se alguém come muito, é tipo, ó, o múnculo ali, ó. Nossa. Você não pode ter uma criancinha e um cachorro na mesma casa, cara. Para com essas piadas. Como nós comentamos na semana passada, a Nintendo havia anunciado que faria uma apresentação exclusiva de Pokémon Sword and Shield na última quarta-feira, dia 5 de junho. A apresentação durou 15 minutos e eles trouxeram algumas boas novidades do jogo que nós vamos discutir aqui. Só lembrando que esta gravação está acontecendo antes da E3, então nós estamos isentos de qualquer novidade que for aparecer no Direct ou na Treehouse, enfim. Acho que a primeira coisa que a gente pode falar são os novos Pokémon, né, que eles apresentaram de cara. Então teve a Gossifleur, que é um Pokémon, uma flor, né, que evolui pra Aldegoss. Acho que dá pra estimar que, sei lá, vai ser meio planta-fada, né? É planta, type grass, só. Por enquanto é só planta, talvez uma terceira evolução meio fada. Tem o Corviknight, que ele é um corvo com uma espécie de armadura. É Flying Steel? Fine Steel, pensei que... Nossa, olha o preconceito, pensei que era Dark. Não, preto tem que ser Dark. Então, parece Dark. Tem o Dragonite, que é uma tartaruga, aquele som que tem uma mordida forte, né? Eu não vi o tipo dele, eu chuto que seja Pedra Steel. Ele é um Croconaw com um Grottle. Vai, chuta o tipo. Você viu o tipo, Lucas? Não, tipo eu não vi. Não, eu tô zoando a aparência dele, ele parece tipo a segunda evolução do Totodile, acho que é Croconaw, né, com um Grottle. Pô, eu gostei dele, achei ele simpático. Eu achei bonitinho também. E ele é Water Rock. Nossa, que droga. E por fim, a alegria da garotada aí, o Pokémon fez mais sucesso na apresentação, o Uwu, que é uma ovelhinha bem fofinha. E essa tipo você vai acertar, Mara. É normal. Normal. Essa aí provavelmente é o Pokémon Peste da série, né? Como assim, Peste? É o Rattata do jogo. Ah, acho que não, hein? Então, eu tive a impressão que esses três aí, tipo, o Corviknight, eu tenho uma impressão que ele é late game. O Dreadnought tem a impressão que é o, tipo, um dos Pokémon gigantes do final, sabe? Tipo, Tiranitar. Eu não tive a impressão que eles eram os Pokémons que aparecem nos O Lu é. O Lu aparece nos matos inicial, né? Você vê que o primeiro ginásio é dele. Tem ele perto. O bom é que eu vou pegar desde o começo, então, porque isso aí tá garantido no time. Você não sabe qual que é a evolução. Pode ser que eles consigam cagar igual a Brex. Ah, né? Então eu ponho a Everstone ali e já era. Tadinho. Mas só que mesmo assim, mesmo se vocês gostassem, tipo, vocês tiveram um pest inicial no time? Então, na época que tinha HM, com certeza, né? Enfiar HM no cu do Pokémon e... Ah, não, é o Bibarel que eu diga, né? É, lógico. Sentret também, por aí vai. A tendência é que todos esses Pokémon Pest que usem HM sejam do tipo normal pra você realmente enfiar HM e sair pelo mundo nadando, cortando grama e por aí vai. Quem não gostava do som do Cricketune no Diamond Pearl? Pica! Só pra falar um pouquinho dos iniciais, tá? Porque eles tiveram pouco tempo de apresentação. Eu, pelo menos, estava na expectativa de que talvez eles dessem uma segunda evolução só pra gente chutar qual seria o tipo secundário deles, né? No final isso não aconteceu, só teve umas ceninhas a mais, apesar de ter sido fofo, né? Eles mostraram alguns golpes do Grookey e do Scorbunny, né? No caso do Grookey, além de Razor Leaf, que é esperado porque ele é tipo Pokémon Grama, ele tem Taunt, que é um golpe do tipo Dark. E o Scorbunny, ele apareceu com Double Kick. Então, será que dá pra estimar que ele vai ser tipo Fighting no final? Ah, não sei. Pikachu também tem Double Kick. Mas começo. Pikachu é Pikachu, né? Ele pode ter até Surf, cara. Tem Fly também. Eu acho que esses dois golpes são meio neutros. Eu também concordo. É tipo Bite, sabe? É golpe Bite. Se o Pokémon tem Bite ou Crunch, nem necessariamente ele vai ser Dark, né? Ele tem a boca. Significa que talvez ele tenha a boca, né? É. Pra ter Crunch, ele tem que ter uma boca mais rígida, né? Assim, mas enfim. Talvez eu concorde com isso. Eu não quero que o Scorbunny seja Fight, pelo amor de Deus. Mas de todos esses pokémons, assim, eu achei, tipo, tô impressionantemente satisfeito com esses pokémons. Eu achei... Eu não tive problema com nenhum design, eu tô gostando de todos. Não é? Eu também. Eu acho realmente criativo, né? Eles só pegaram um corvo e colocaram uma armadura e juntaram as duas palavras. Corvo e Knight, Corvo e Knight, né? Mas é que ficou bonito, né? Não é simplesmente juntar, o conceito fica legal. Ele ficou bem edgy, né? Parece o Shadow, personagem, sabe, Ed? Eu ainda tô em dúvida em relação aos iniciais, mas, de novo, só com as evoluções pra gente decidir. Justo. Ah, eu vou de Scorbunny. Pikachu! Em relação ao modo de captura, né, o matinho, etc. Eles mostraram mais duas formas de se ver os Pokémon no matinho. Em algumas screenshots, apareceram os Pokémon andando no mato, igual Pokémon Let's Go, mas também mostraram que existem Pokémon escondidos e que eles aparecem com uma exclamação, onde o jogador pode ou não ir até eles, né? No caso, ele decide. E no trailer anterior, eles já tinham mostrado que aparecia pelo menos um Pikachu escondido, né? A treinadora entra no mato e aleatoriamente, igual nos jogos clássicos, aparece um Pokémon. O que vocês estão achando de tudo isso? Porque eles não deram nenhuma informação. Será que a gente vai ter três formas ou mais dos Pokémon aparecerem no jogo? Teria mais porque vai ter pesca, provavelmente vai ter quando o cara balançar as berries, então, e surf, então tem mais, né, formas. Uh-huh. Mas eu fico assim, minha maior dúvida é se aquele trailer inicial, eles não queriam mostrar a mecânica de exclamação, e aí eles fizeram aqui, aquela entrada com os Pokémon clássicos só pra mostrar que vai ter encontro aleatório, ou se vai ser os dois. Essa é a maior dúvida, que eu acho que só a Treehouse vai conseguir resolver o problema. Eu também concordo. Fica um negócio meio ambíguo, né? Então, os caras talvez querendo esconder ouro, não dá pra saber. Mas eu fico muito feliz de voltar do Let's Go, né? Os pokémons aparecendo. E agora, tipo, pokémons de todas as gerações. Então, pra mim é um negócio, tipo, meu coração dói até ver uma Milotic no meio da água, um Chinitar. É muito bonito. Maravilhoso. Quando eu vi aquele Rhydon na tempestade de areia, eu fiquei, caralho, que foda. Sabe, o Pokémon... Eu não sei explicar. Tem tanto RPG que a gente já jogou, que a gente tá andando em lugar aberto e bate bastante inimigo. Só que parece que Pokémon tá tanto tempo sem fazer isso, e precisava fazer isso, que agora a gente fica babando, sabe? E no Let's Go a gente teve tipo como posso dizer? Um aperitivo, né? De 150. Um aperitivo. Isso. Agora a gente tem todo o cenário com... chuva, neve, tempestade de areia, é muito louco. Eu também fiquei impressionado. Mesmo não sendo uma coisa que, na real, não é tudo isso num contexto geral, nada revolucionário. O que me agrada deles meio que balancearem a forma como os Pokémon estão aparecendo agora, ou seja, você vai poder vê-los, mas também tem Pokémon escondido, e aí, enfim, eu acho que é uma mistura dos jogos clássicos com a maneira como eles fizeram Pokémon Let's Go, que agradou muita gente. Então... O que eu acredito nos jogos de Pokémon é que eles nunca mudam drasticamente o gameplay, né? A cada nova geração eles vão colocando coisa nova, colocam um gimmick novo, dá uma evoluída, um conceito, né? E O conceito das batalhas aleatórias é algo que muita gente tava reclamando. Eu acho que pra não mudar de vez radicalmente, até porque acho que se você muda radicalmente, vai ter um outro público que é saudosista, e eu tô incluso nisso, que iria reclamar da falta de Pokémon surgindo de forma aleatória. Eu acho que isso foi um bom meio termo até agora, né? A gente não viu como que realmente tá os Pokémon aparecendo, mas se realmente eles estão colocando Pokémon aparecendo randomicamente e Pokémon sendo mostrado no mapa, eu acho que é um meio termo agradável pra todo tipo de público. Concordo. Acho que talvez seja uma das maiores novidades, né, dessa apresentação, é que eles mostraram uma área que é chamada Wide Area. Essa Wide Area é o que eles estão chamando, é uma área que está concentrada em um local que conecta várias cidades, né? O que acontece na Wide Area é que você pode controlar o treinador livremente. Então, diferente dos jogos clássicos de Pokémon, todos os outros jogos em que você tem uma perspectiva forçada, né? A câmera é fixada em um ângulo único e você controla o treinador, né? Nesse jogo você vai poder controlar a câmera e se movimentar livremente em qualquer direção. Então, vi de qualquer outro jogo de RPG aí, em terceira pessoa, que você sai controlando seu personagem, é isso que vai acontecer em Pokémon, só nessa área. E nessa área os Pokémon andam livremente também, independente de matinho. Então eles podem estar, sei lá, que nem o Lucas falou, tem um Tyranitar no meio da tempestade de areia, Milotic no meio da água, pode ter Pokémon voando ao seu redor e por aí vai. Uma coisa que eu fiquei em dúvida nessa wide area é como que... Porque assim, tudo um cenário só. Todas aquelas cenas é o mesmo cenário com o tempo mudando. Eu fiquei na dúvida como que esse tempo vai mudar. Qual é a... Vai ser por relógio do Switch? Vai ser por semana ou toda hora tá mudando? Eu queria realmente saber como que isso acontece, porque se fosse, sei lá, pra mim, talvez em uma semana, se não igual Animal Crossing, que é só no inverno, ia dar um tempo bem maior pra jogar assim Pokémon, pelo menos quem não quisesse mudar a data, né, do próprio Switch. Não é isso. No press release eles estão indicando que é todo dia que vai mudar. Agora, se é com o relógio do Switch ou se é com o relógio online, eu não sei. Eu suponho que seja com o Switch, porque a ideia é você jogar Pokémon offline, né? Mas então, essas áreas, elas... Assim, não, é uma área só. Então, essa área gigante, só adiantando um pouco o assunto, mas a gente não vai abordar muito aqui, vai ter multiplayer no jogo. Vai. A questão é, se todo mundo fosse baseado no seu lugar, cada um que estivesse jogando ia aparecer um ambiente diferente, ia ficar estranho isso. A não ser que ele mude nada, né? Eles deram a indicar, e acho que isso foi no Twitter, ou alguém comentou isso, que vários treinadores podem aparecer na Wide Area. Eu não sei se, por exemplo, se você estiver conectado, vai aparecer treinador lá, e se você não estiver conectado, não vai aparecer, entendeu? Mas essa área é muito mais uma área comunitária mesmo. Nossa, só falta os caras fazer que nem a Hatching Time e colocar 50 jogadores ao mesmo tempo naquele negócio. Não, acho que vai até 4, acho. Vocês vão virar uma várzea. Talvez, eu acho, tipo, que... A imagem da área, né, tipo, vai estar nevando, e os Pokémon que você tá encontrando são diferentes, mas só que eu acho que a geografia do lugar não muda, e também não vai mudar quando você entrar, porque na hora da batalha você vai pra aquele mundo à parte, né, quando você entra na Raid. Só na Raid, não é no Pokémon normal. Se acho que você encontra um Pokémon selvagem, você vai batalhar com ele. Sim. Você é isolado, né? Mas aí você não tem como estar em dupla nessa parte. Sim. Você, numa luta em dupla, no caso. Mas era legal que no Black White, quando tinha mudança de tempo, algumas cidades, lugares mudavam algumas coisinhas básicas, sabe? Eu achava maneiro. Sim, tipo, mas ele nunca te segurou, né? Pra você fazer alguma coisa. Sim. Tipo, no, quando tava nevando, tinha um montinho de neve que você não podia atravessar e, tipo, depois você podia. Coisas simples. Eu gostaria muito de ver isso, porque ia me deixar interessado em explorar o lugar em diferentes estações. Eu suponho também que o horário local também faça diferença, né? E assim como faz em outros jogos de Pokémon, vídeo Pokémon Diamond Pearl. Esse já mostrou que tem, pelo menos tem diferença visual, né? Já tem ciclos de noite. Deve mudar o horário também, aparece Pokémon noturnos. Possivelmente. Mas eu fiquei muito feliz com essa novidade, porque uma coisa que eu reclamo, até quem escuta o podcast, da pequena falta de liberdade que a gente tem em Pokémon. O jogo não é muito linear, todos os jogos de Pokémon são linear, mas eu acho que faltam ainda liberdades dentro de pequenas situações no jogo. Por exemplo, você poder escolher entre uma rota e outra, esse tipo de coisa acontece. Eu acho que com Wide Area isso fica melhor, pelo menos me pareceu muito mais agradável. Só o fato de você controlar o treinador em qualquer direção já é algo que me entusiasma muito. né? Eu quero poder, sei lá, ir atrás de um Tiranitar e numa direção específica, sabe? E caçar Pokémon, porque acho que essa Wide Area, o conceito dela é realmente, eu quero caçar Pokémons. Como se fosse um safari geral, sabe? É, aproveitando já, eu vou fazer um chute. E você fez com a alusão à Safari Zone, eu concordo que vai ser isso, mas eu acho justamente por causa disso a Wide Area, por exemplo, é um lugar que você vai explorar relativamente pouco durante o seu jogo. Tipo, o jogo ele vai ter toda, assim, sei lá, a Wide Area vai ser, vai apresentar entre você, entre, sei lá, a segunda cidade e a próxima, e a terceira. E a partir da terceira até o final do jogo, você basicamente vai estar em linha reta, porque o cenário do jogo, você já vê pelo mapa do jogo que ele é bem linear, desconsiderando essa Wide Area. E agora que a gente sabe que essa Wide Area é aquilo, é isso, então você, tipo, eu vou chutar aqui só um Safari Zone enorme e desconectado do resto do jogo. Ou pelo menos na maioria das vezes, assim. Provavelmente você pode explorar pra encontrar um Pokémon lendário aqui e ali, mas do decorrer do jogo, aposto que ela não vai aparecer muito. É, eu concordo com o Jomon. Eu fiquei com essa impressão também. Ainda mais que Pokémon não é um tipo de jogo... Na verdade, eu não sei como vai funcionar HM, mas na verdade acho que você vai chamar Pokémons, como é no Sun and Moon. Mas se a Wide Area tiver lugares que você só acessa com habilidades que você pega depois, ia ser maneiro, porque você ia ficar revisitando aquela área e ia ficar tentando descobrir coisas novas. Só que se só for andar e pegar Pokémon mesmo, é o que ele falou, você vai passar, pegar alguns e continuar o resto do jogo. Aí, a não ser que você queira completar a Pokédex, você vai ficar passando um bom tempo lá depois. Então, sobre HM, eu não sei se realmente vai ter a volta de Pokémon, eu acho que eles vão substituir por outras coisas. Você vê lá que o treinador, ele tá andando em cima da água com uma bicicleta que é um pedalinho. Então, eu acho que aquilo pode substituir o surf, ou não. É, e aquilo lá já foi anunciado que é feito... Ah, aquela bicicleta aquática é feito com a ajuda do Rotom. Então, provavelmente, vai ser o Rotom que vai ajudar nesses pontos. Mano, o professor Cavalho deve estar muito puto, né? Ele fica falando pra gente não usar a bike em nenhum lugar e a gente vai passando na água lá. Beach, please, né? Só o cara tá andando em cima com a bicicletinha. Já que você mencionou o Rotom, puta que pariu. Que insatisfação ter a volta do Rotom, hein, mano? Mas, é, pelo menos... Eu não sei se alguém tá feliz ou não, né? Ah, ele parece simpático nesse. Se ele ficar calado... Então, ele vai ser o Clips do Word, né? Ele vai aparecer nos momentos que você não quer e vai ficar falando as coisas que você precisa fazer indesejadamente. Então, eu espero que eles tenham aprendido com o Samun, que Let's Go já mostra que eles aprenderam um pouco com o Samun. Eu acho que eles vão calar um pouco mais a boca do Rotom. Tomara. É, eu suspeito, eu, pelo menos eu espero, que seja algo mais da opção do jogador, né? Que não seja... O tempo todo ele tá te forçando a fazer um caminho ou especificando o que você tem que fazer. Ele vai vir na forma de um smartphone, né? Então, talvez, não sei, tô chutando, é que possa ter uma integração com seu smartphone na vida real. De repente você tem o aplicativo do Rotom ali, baixa, e dali você já faz a ligação com o Pokémon Home, sabe? Ah, não, Mario. Se o Rotom no jogo já é o suficiente, enche o saco, eu não quero ele no meu celular de verdade, sério. Começa a infectar todos os móveis da minha casa aqui, tudo eletrônica, e fode minha vida. É que assim, tem que ter algum motivo pra ser um smartphone, né? Não sei se é só a tendência das pessoas terem smartphone. É, acho que é a modernização do Rotom, eu acho que é isso. É, então, a vida chegou num ponto em Pokémon que eles agora usam smartphones. E paciência, a gente tá velho. É, você vai dar pra jogar gacha no Rotom nesse jogo também. Ah, não, mano, volta o Pokégear. Joga Pokémon Go no Rotom. Isso aí é do caralho, você jogar Pokémon dentro de Pokémon. Caralho, um jogo dentro de um jogo, cara, isso aí é meio Inception, hein? Mas, é tipo, voltando um pouco pros HMs, o Fly já mostraram o que vai ser, né? Vai ser o Corviknight. É, um negocinho de que vai voar na cestinha. É, um táxi. É, não é uma cestinha, é um táxi, é verdade. Será que você liga do seu smartphone? É tipo um Uber? Eu não duvido. Pior que faz sentido, eu não duvido. E qual é a sua opinião sobre isso, Mara? Ah, foi bem integrado por isso. Então, eu sempre discuti que tem que ter uma... É, ou você tem que ter uma motivação pra você ganhar um item a mais, sabe? Você tem que ter... Um incentivo. Ou você tem que ter um incentivo, uma bonificação pra algo bom que você faz. Eu não gosto quando as coisas são completamente de graça, né? Eu ficaria meio assim se, por exemplo, você simplesmente ligasse pro Corviknight e ele viesse te buscar. Mas se fosse um Uber, seria muito divertido se você gastasse dinheiro pra usá-lo. Fala que é divertido, mas ia ser uma desgraça pra qualquer treinador, né? Ter que ficar gastando uma grana. Mas faz sentido... É, e como funciona, né? Mas você vai ver o Uber de Galar é público. É, tipo, você não paga nada. É Uber juntos, né? É Uber juntos, vai. É mó galera juntos. Assim. Outra galera no negócio, no céu. Ele, na realidade, ele só voa em linha reta e as pessoas vão pulando de paraquedas, assim, né? Ó, em relação ao Fly, por exemplo, eu só quero que seja rápido. sinceramente. Porque ficar aqui abrindo 500 mil menus pra ir no negócio e selecionar não sei o quê. E eu acho também que é uma habilidade que se você puder, por exemplo, pegar o táxi Corviknight, beleza, sabe? Não é você estar dentro de uma caverna e ali você chamar alguma coisa e fazer, que é um pouquinho mais difícil. Mas eu entendo o que o Mario diz, é meio foda no Pokémon Let's Go, o cara te dá um negocinho e você voar com o Pikachu. Mas é prático. É, eu só quero que tenha algum tipo de penalização por ele estar usando um recurso que facilita a vida dele, né? Eu acho que em jogos em geral isso poderia acontecer. Ainda falando sobre o Wide Area, eu só tenho um comentário a fazer, que as pessoas estão comentando e chamando isso de jogo aberto, de mundo aberto. E acho que não é dessa vez que a gente vai ter um mundo aberto em Pokémon, é só essa área que a gente vai estar livre pra andar. Mas ainda tem, eu suspeito, né, que ainda tem a transição de mapa entre uma rota e outra. E as rotas ainda estão presentes, né, isso é necessário lembrar. E que o mapa, ele ainda é restrito, né. É, as cidades, você vê, é muito, tipo, uma versão do Sun Moon, só que são cidades enormes. Só que ainda você vê que, tipo, ele acabou de sair de um portal, né. É, então não é hoje que a gente vai ver mundo aberto. Porém, eu achei maravilhoso o Wide Area. Existem fanarts que fazem... tentam reimaginar Pokémon em 3D, né? Se você procurar na internet, sei lá, tem uma que tá o Red com Pokémon com essa mesma perspectiva 3D, né? Do personagem em terceira pessoa com os Pokémon andando ao redor. E, mano, se você colocar o Wide Area do lado dessa imagem, fica muito igual, sabe? Então, eu acho que eles reimaginaram essa perspectiva da que a galera tem de Pokémon em terceira pessoa 3D de uma maneira muito boa. Pikachu! E vocês já comentaram, a gente vai ter o que eles chamam de Max Rage Battle. E essas Max Rage Battles vão ser cooperativas. Então você vai enfrentar um Pokémon gigante, que eles estão chamando do sistema de Dynamax, enfim. Mas é um Pokémon gigante. E isso pode ser enfrentado em até 4 pessoas cooperativas, né? E pode ser local ou online através do Nintendo Switch Online. Só que... pra você enfrentar esse Pokémon gigante, você vai ter que ter o uso do sistema de Dynamax, que é um sistema que você pode deixar um Pokémon gigante também, né? O sistema de Dynamax, você usa um bracelete, ó, que eles vão te dar. Possivelmente algum esquema igual o Z-Move, né? E por aí vai. Então, através desse bracelete, o treinador ele pode deixar o Pokémon gigante. Isso vai ter feito por 3 turnos e vai deixar os golpes com o nome de Max Moves, né? Então, assim como os Z-Moves, você agora vai ter Max Move. E eles são baseados em do tipo de Pokémon. Por exemplo, um Pokémon do tipo normal, ele vai ter um golpe chamado Max Strike, que também reduz a velocidade do oponente. É meio confuso, mas a ideia é que nessas raids, apenas um treinador do time, da equipe, possa usar um Dynamax no Pokémon e aí capturar o Pokémon ou não. Não sei se todo mundo vai poder capturar o Pokémon, acho que eles não deixaram claro isso. Acho que um vai tentar capturar e se eu capturar, todo mundo pega. É, eu pensei nisso também. Comentando sobre a raid em si primeiro, excluindo o Dynamax, eu acho que tem um potencial grande. Tudo que você consegue jogar com outras pessoas pra enfrentar algum inimigo em comum, e o loot desse jogo seria a captura do Pokémon, é divertido. É legal você ter uma experiência assim pra enfrentar algo. O meu problema é o seguinte, chegar num nível que vira batata, sabe? Você vai chegar no Pokémon Dynamax, os 4 usam alguns golpes e, pegamos. Agora vamos pra outro, tão fácil assim. Eu acho que seria bacana se tivesse alguma dificuldade, mas acho que como é jogo de Pokémon, não sei se vai ter. Eu acho, tipo, o negócio ele é, assim, é óbvio que ele vem de Pokémon GO, a ideia. E no Pokémon GO, assim, ele fica fácil quando tem treinadores fácil, entre aspas, ele fica relativamente simples quando tem treinadores que estão no grau mais alto, assim, eles têm Pokémon bons. Então eu acho que, tipo, vai ser relativamente fácil, ou mesmo os mais difíceis. Quando tiver todo mundo bem. Só que é, tipo, ainda é divertido, sabe? Sei lá, eu ainda acho que essa união de fazer pra capturar um Pokémon mais bolado, a gente ainda não sabe se os Pokémon que você captura nisso, eles têm IV melhores, têm Hidden Ability. Então, é um método interessante que provavelmente vai fazer a galera continuar jogando. E Pokémon GO tá aí mostrando que funciona. Então, eu acho legal. Só que, na minha opinião, enjoa mais rápido. Você começa a jogar por obrigação, sabe? Você começa a apertar botão assim, sem parar, e fica fazendo outra coisa ao mesmo tempo. Não, mas calma, a gente não sabe como é que essa mecânica de raid vai estar no Pokémon Sword and Shield, né? A gente sabe como é no Pokémon GO, que é só você ficar apertando botão. Não, mas eu quis dizer que você aperta um botão, aí você nem olha mais pro jogo, começa a fazer outra coisa, espera o turno das outras pessoas, e você volta, deixa eu dar mais um golpe aqui, só pra finalizar, aí você vai, sai, faz outra coisa. Ah, eu acho que isso é... E perde senso de dificuldade, sabe? Eu acho que isso é típico do grind de Pokémon. Pokémon. É, quando você tá nessas, nos níveis finais, você para de pensar porque você basicamente já tá tudo pronto ali. Mas então, não seria legal acho que é Battle Amazing o nome, não lembro. Aquelas coisas pós-game são difíceis. Eu acho que seria um maneiro, tipo, especiais Pokémons Dynamax. Aí você pega seus amigos e enfrenta vários difíceis, sabe? Eu não sei, Lucas, porque assim, a gente tá chutando... A gente viu pouco do trailer, né? Chutando também. É, a mecânica não apareceu. Eu acho que vai ser mais dinâmico, né? Por exemplo, eu não sei se você vai esperar o turno de cada um dos treinadores. Pelo menos no Pokémon GO as coisas são estão acontecendo só na sua tela. O que tá acontecendo ao redor é completamente paralelo. Eu suspeito que seja assim também nesse jogo, exceto no uso do Dynamax, né? Uhum. Em relação à dificuldade, cara, eu participei em muita raid em Pokémon GO, pelo menos, e existem raids fáceis, que o Nojomon falou, que se tornam ainda mais fáceis se tem um treinador de um nível elevado, né, com certeza. É, só que esse nível elevado, você tem, mano, ter anos, assim, de Pokémon GO pra... Anos não, vai, mas você tem que ter jogado muito, muito tempo pra você atingir esse nível. Agora, existem raids, pelo menos as X, que elas são muito difíceis. Se você for enfrentar um Mewtwo no Pokémon GO, é nem só, sei lá, você tem que ter 3 ou 4 treinadores nível 40 e ainda é muito difícil. Então, eu acho que tudo vai variar conforme a dificuldade do Pokémon, o nível do próprio Pokémon, e eu acredito que a mecânica vai ser dinâmica. Eu chutaria que vai ser em turno, mas todo mundo faz o turno ao mesmo tempo. É igual batalha, né? As batalhas Pokémon um contra o outro, que os dois escolhem ao mesmo tempo, aí quando os dois escolhem, aí desenrola o turno. Eu acho que vai ser isso. É, talvez, né? Mas eu chuto que esse sistema vai ser bem divertido. Que nem vocês falaram, falta coisa cooperativa em Pokémon. E essa é uma das coisas que também eu tô na expectativa. Acho que caçar Pokémon vai ser divertido nesse modo. É, agora eu quero perguntar, tipo, mais especificamente sobre o Dynamax. É, esse é o gimmick da geração, né? A gente teve as Mega Evoluções, os Z-Moves e agora a gente tem o Dynamax. O que vocês acharam? Eu achei o pior gimmick, acho. Eu não joguei tanto o Sun e Moon, então... Eu não usei tanto o Z-Move, pra ser sincero. Mas eu achava ele lento e fazia um golpe foda. Era estranho ver, tipo, um Caterpie soltando um poder, assim, super foda por causa de uma dança. É, Dragon Ball, mano. Mas esse Dynamax, ele é impressionante. É muito legal você tá com um treinador olhar pra trás e ver um Pokémon do tamanho de um Godzilla, sabe? Mas eu acho que vai enjoar rápido, sabe? Eu não sei, eu não gostei. Acho que pra mim a Mega Evolução é o melhor. Eu não sei se tem como superar. É, eu não gosto de nenhuma dessas novas mecânicas que eles colocam na batalha, cara. É, tanto a Mega Evolução quanto o Z-Move, que eu odiei. E essa também não me agradou. Porém, eu acho que pelo menos essa faz um pouco mais de sentido de acordo com o sistema de batalha e com os ginásios, né? Porque até o ginásio é adaptado pra você receber Dynamax. Então, pelo menos tem uma explicaçãozinha ali. É, eles também têm que colocar algum conceito pro professor novo explicar, né? No caso, essa nova professora, ela é especialista do Dynamax, né? Então, eu acho que, no mínimo, essa mecânica tá explicada. Porém, cara, eu não vou querer usar no meio do jogo, a não ser que seja completamente essencial. Já eu gosto das duas mecânicas anteriores, eu acho elas interessantes nos seus próprios, tipo, você tem um golpe on hit, ou um golpe muito poderoso que pode virar batalha, você torna um Pokémon muito poderoso que pode virar batalha, agora tem esse aí que ele fica 3 turnos, né? Uhum. Nessa forma gigante. Eu achei legal, tipo, eu acho que eles resolvem o problema do Samun, que desacelerava o jogo, que era você poder usar o Z-Move em qualquer batalha. Nesse, você só pode usar o Dynamax em batalhas específicas, né? Que tem a presença da pedra, né? Que são nos estádios, ou se não no campo, nessa luta especial, provavelmente. Eu não sei se o campo aberto inteiro pode usar na Wide Area. Então achei que eles resolveram o problema, eu só achei o mais fraco em questão de design, porque é muito, parece muito barato o negócio, é só ampliar o Pokémon, né? Os Pokémon, então isso eu achei chato, porque Mega Evolução você tem designs novos para os Pokémons antigos, e no Z-Move pelo menos tem uma dancinha diferente para cada um, e dancinhas especiais. Então eu achava elas com mais personalidade. Esse eu achei legal, mas com menos personalidade dos três. Ah, eu não sei, porque o conceito de batalha de Kaiju no Japão é bem cultural, né? Batalha entre gigantes, né? Por aí, monstros gigantes. Então, você vê, no ginásio lá tem um monte de gente, né? Tá todo mundo assistindo, é uma expectativa que eles têm. Eu acredito que tem até mais personalidade. Eu me agradaria muito se eles colocassem uma mecânica diferenciada na Dynamax, por exemplo. Se dois Pokémon Dynamax estiverem se enfrentando, mano, bota, sei lá, Quick Time Event no jogo. Não. Nossa! E ficaria mais engraçado, pelo menos. É, se fosse em evento single player, eu não vejo por que não fazer isso. Uhum. É, no local ia dar uma merda do caralho por input lag, né? É, se tivesse um lugar com minigame pra fazer esses negócios, ia ser maneiro mesmo. É, já falando então dos ginásios, que a gente comentou um pouco, eles mostraram um dos líderes de ginásio. O nome do primeiro líder de ginásio é Milo, ele é fortão, é do tipo grama, etc. E o ginásio, aquele ginásio do tipo grama que a gente tinha visto, ele é um estádio, né? Em todo caso, o treinador, ele entra com aquela roupa de jogador de futebol. É muito engraçado porque a roupa dele tem easter egg, né? Pelo que o pessoal tava encontrando, eles indicavam as datas dos directs de Pokémon. Então, pela roupa desse, talvez um direct aconteça em agosto, né? Mas por quê? Quais outros tem essa... Então, eu ouvi isso aí, os caras comentando isso, mas quais os outros são? Não, é só esse easter egg, é o easter egg da roupa. Ah, não, eu acho que isso aí é fã de Pokémon alucinado. Mas foi bem coincidente, né? Mas tudo bem. Em todo caso, no press release, eles estão indicando que os moradores de Galar, né, da região de Galar, eles se conectam através dos Pokémon por meio de batalhas. E isso é bem coincidente com o modo como a galera lá na Europa, enfim, assiste a Champions League, outros jogos de futebol e por aí vai. É, todo mundo é muito fanático, eu suspeito que isso vai acontecer com o Pokémon nesse jogo, né? Então, acho que cada ginásio vai ser esse esquema de ginásio cheio de torcedores, né? É, eles falaram que vai ser transmitido pela TV, então tem esse conceito ainda dentro do jogo que as batalhas são transmitidas. E eu achei tudo do caralho, meio que igual parecido no anime, sabe? Você via as batalhas pro ginásio. E com Rotom Câmera. Tem que ter rota agora em qualquer lugar, mano. Mano, inclusive, porra, pra que ter uma geladeira? Por que você vai comprar uma geladeira se você pode capturar um Rotom, né? É muito mais barato, caso Bahia que se foda. Não, mas o Rotom ele tem que entrar na geladeira. Então você tem que comprar a geladeira pro Rotom virar tua geladeira. Ah, verdade, né? Bem explicado, irmão. Então, mas só queria comentar que esse conceito das batalhas de ginásio eu acho que tá muito mais interessante. Eu acho que esse jogo ele vai focar muito mais nessas batalhas, no modo como os ginásios estão presentes dentro da região de Galar, do que os outros jogos, né? No caso de Sun Moon, eu acredito que foi um erro ter tirado os ginásios, porque eles não conseguiram colocar alguma coisa que fosse tão boa quanto. Eu não achei os trials tão bons quanto o ginásio, né? Mas ô Mario, rapidão. É, o que eu gostava muito em ginásios anteriores era a questão também do design de cada um deles. Como eles representavam cada líder de ginásio e o temperamento deles, ou a história e tal. Por ser um estádio, não parece que vai ser tudo igual, então? O que vai mudar é o exterior, a parte externa do estádio. Ah, não, mas até as bandeiras do estádio mudam. E acho que a PNG do time torcendo também. No caso é um GIF, porque eles estão se mexendo. Né? Eles mostraram a torcida várias vezes repetidas ali. Eu fiquei, tipo, já vi esse cara aí com os braços cruzados umas 10 vezes, mas tudo bem. É muito o que aconteceu no Wii, isso aí. É, mas enfim, eu fico com medo de sempre entrar no estádio com grama e agora vamos usar o Pokémon Dynamax. Eu quero que tenha pelo menos um hall de entrada com coisas diferentes, alguma coisa diferente. Eu chuto que, assim, o que eu acho que no Sun Moon falhou? O Sun Moon, ele tinha um minigame antes, mas só que aí a luta contra o Totem não dava, não era uma emoção legal. Era broxante, cara. E aí nisso, eles vão substituir, em vez de lutar contra o Totem, eles vão fazer o que o Samu deveria ter feito também, que é coloca um personagem pra você lutar contra. E aí esse personagem é o. Tipo, vai ser uma partida contra o campeão daquele tipo. Então aí, sim, no caso, é o campeão do Milo. O campeão de grama, que é o Milo. E fora que a gente não sabe, né? Provavelmente vai ter um minigame antes, ou o treinador vai encontrar com o líder de ginásio antes pra criar uma relação, uma história, pra desenvolver um pouquinho da personalidade dele, né? Sim. E respondendo o Lucas, eu acho que os ginásios, eles vão ser de acordo com o tipo do treinador, né? Esse ginásio, ele é de grama, eu acho que é por isso que até tem grama e por aí vai. Agora, lembra quando era no anime de Pokémon, né? Quando o Ash, ele vai pra liga da Indigo League, né? De canto, né? No anime, eles vão mudando os ginásios, né? Ah, agora a gente vai usar... O chão, ele muda, né? É, eu acho que vai ser alguma coisa nesse estilo, né? Cada ginásio, por exemplo, vai ter um ginásio tipo pedra, não sei. Então vão ser várias áreas rochosas, né? Ah, maneiro, sim. Eu espero que seja isso. Se for um ginásio tipo fogo, vai ter lava, por aí vai. É, eu também acho que muda, não sei se não vai deixar de ser grama, porque era pra dar uma impressão de ser de futebol, né, a gente não viu os outros, mas no mínimo a decoração acho que muda, então acho que isso aí que o Lucas tá com medo, ele não vai perder. E eles mostraram um pouco dos personagens de Galar, além do Mil, né, a gente vai ter o rival, que chama o Hop, e o irmão dele, que é o campeão de Galar, é o Leon. É, na descrição fala que ele ainda não foi derrotado, né? Ele tá undefeated, mas ele é tido como o treinador mais forte de Galar, que é o esperado do campeão, né? Aham, e é muito marketing botar um Charizard atrás dele. Não é? E eu acho estranho a abertura do... Tipo, a primeira coisa que eles mostrarem é o campeão. Eu acho que tem, tipo... Eu não acho que ele vai ser o campeão, ou pelo menos vai ser igual o de Black White, que você acaba não enfrentando ele. Sei lá, eu acho que ele é vilão, é só minha teoria. É, eu tô com essa teoria também. Eu gosto que eles apresentem o campeão desde já pra, primeiro, você criar uma personalidade em cima dele, e segundo, você desenvolver a história, assim como foi o N, né? O N, eles mostraram muito no Black White, e conforme o jogo foi passando, você foi desenvolvendo o personagem. É, mas o N não é campeão. É, mas você... Spoilers aí de Black White, você enfrenta ele no final. É, então, exatamente. É por isso que eu acho que justamente esse você não vai enfrentar. Porque ele é o campeão. É que nem o Alder, você sabia que era o campeão desde o início. E no final você não enfrenta o Alder, você enfrenta outra pessoa. É, e isso eu acho o cúmulo de Black White, tá? É um negócio bem zoado. E que você vai enfrentar um campeão que não, você nem conhece, né? Então, eu gosto desse jeito que eles já estão fazendo desde agora. E assim, eu não quero hypar a história de Pokémon, porque eu acho que Pokémon, a última coisa que a gente tem que pensar é a história. É, não acho que nenhuma seja boa, apesar de Black White ter feito um negócio interessante. Ah, é maneira, pô. É, não, o Black White é legal. Você não pode xingar o Black White, pelo menos isso não dá pra xingar. E em Sun Moon, eu acho que eles tentaram fazer um negócio legal que saiu pela Quatra. Não quero dar spoiler no Sun Moon, mas eu acho que a tendência é eles colocarem um personagem parecido com o vilão do Sun Moon, entendeu? E no caso, eu acho que vai ser esse Leon. É, eu vou gostar muito se você encará-lo como o vilão do jogo, porque aí tem toda essa relação do Hop, que é o seu rival, com o irmão dele, né? É meio Sasuke Uchiha isso aí. Nossa. É, ele vai matar o clã no final. Vai matar todo mundo. E aí vai despertar o Sharingan do personagem. É, e também tem as outras duas personagens, que é, finalmente, a gente tem agora a segunda professora da série, que é a Professor Magnolia. Professor Magnolia, a primeira foi a Juniper, do Black White. E ela tá contando, como ela tá mais idosa, a Juniper era novinha, ela tá contando pra ajudar você a neta dela, que é a Sônia, que é uma amiga de infância do Leon, que é o campeão. Mano, essa Sônia aí, ela tá com cara de que ela é uma estagiária que vai trabalhar como office girl e vai ficar te levando, tipo, os rolês onde você tiver, tá ligado? Você tá lá na puta que pariu, ela vai sair do ginásio depois de acabar o ginásio, vai ter um evento dela aparecendo e te dando alguma coisa, sabe? Então, eu acho que ela deve ser uma pessoa, tipo, pelo menos uma treinadora boa, porque ela tem o bracelete de Dynamax. Uhum. Então acho que ela não é qualquer estagiária, ela não é a personagem lá do Detetive Pikachu. Não, ela vai te enfrentar, no mínimo. Olha, eu gostei bastante do visual das duas, bastante mesmo. É. A professora lá com a... Esqueci o negocinho que você põe pra apoiar, assim, quando você vai andar. Bengala. A bengalinha lá, eu não lembro que Pokémon que tava na bengala, tinha um Corviknight? É tipo um Pidgeotto, parece? É, acho que era. Eu achei muito legal, achei que no cabelo da Sônia tinha vários coraçãozinhos, e elas ficam mexendo no cabelo, as duas, sabe? Ela mexe muito. É, elas têm toque, né, fica mexendo. É, tem um tique genético, né, que passou por geração. E aí agora a gente tem a... Tipo, considerando os personagens também, agora a gente tem artwork de todos os dois personagens principais e tá show de bola isso aqui, mano. Ficou legal, né? Eu também curti muito. Eu também, muito legal. Só que o treinador, o carinha, tem cara de mochileiro mesmo, sabe? Com aquela toquinha pra cima. É, a mala dele é do tamanho da coluna dele, mano. É, isso é verdade. Por fim, os lendários finalmente foram mostrados juntos com a capa. Então você tem o Zacian, que é um lobo, um cachorro segurando uma espada na boca. E o Zamazenta, que é um cachorro, só que é o escudo. Cada um com as respectivas faces do jogo, né? No caso, o Zacian do Pokémon Sword e o Zamazenta do Pokémon Shield. Sim, a gente lembra que é Zacian porque é oceano e Zamazenta porque é o Mazenta. É o Magenta. É só de magenta? É as magenta cores... esse ano, né? As cores dos dois. Eles são meio diferentes as cores, né? Um azul escuro, né, que é o Zamazenta, e o outro é mais clarinho. É, um pega mais vermelho e o outro fica, é mais azul. Tá, faz sentido. Porque é por causa do fogo. Primeira coisa que eu quero falar é que o Zamazenta é muito mais legal que o Zacian, porque, mano, eu acho que não faz sentido nenhum o Pokémon tá segurando uma espada na boca, cara. Nem. Ô, louco, ô, Mario, tem Conquer. Como é que é? Conquerdor que segura os negócios de pedreiro? Ah, eles zoaram. Mano, tem um Alakazam que rouba, rouba uma colher da tua cozinha quando evolui. Não, mas é imprático o Pokémon tá segurando a espada na boca. Aquilo não faz sentido, cara. É o, sei lá, ele é o Coromaro do Persona 3, ele é o Rapide do Tales of Vesperia, ele é o Sif do Dark Souls. Ele é o Garurumon de Digimon, então... Ah, o Garurumon não usa uma espada na boca. Ainda bem, mas tem míssil, que é muito mais eficaz do que a espada. Só fala que vai ter o terceiro cachorro com uma arma na boca pra atirar. Eu não tô duvidando que vai ter um sei lá, um humano ou um cachorro em pé que vai pegar a fusão dos dois e vai ficar com um escudo com uma espada. Ah não, mano, ah não. Que isso, mano, Megazord? Desde a quinta geração o Pokémon do meio pega os dois Pokémon das versões e vira, né, então... Kyurem literalmente suga, né? O Reshiram e o Zekrom. Só falta sugar os cachorros e virar uma outra coisa. Ai, O Necrozma é isso também. Ele junta com os dois. Vai ser o Cerberus, o terceiro Pokémon. E o Zygarde, ele fica com as porzinhas azul e vermelha dos dois. É. Nossa. Então, mas eu gostei, tipo... Eu tive que amar os Zamazenta e eu gostei dos dois, na verdade. Tipo, você vê que a espada... Tanto o Zamazenta, quando ele entra no modo de batalha, o escudo dele vai pra frente, vira um escudo. E a espada do Zacian fica enorme. Eu olhei e falei, respeito. Minimamente eu respeito isso. Respeito. Não, eu gostei. Eu só achei estranho o Pokémon tá segurando a espada. Eu tô elevando tudo aí, mas eu gostei. Quando eu vi esses Pokémon lendários, inicialmente eu fiquei, eles são iguais? Então eu fiquei um pouco assim, decepcionado, mas eu olhei mais direito e tá, eles são diferentes e gostei. Mas eu vi uma galerinha achando ruim, porque eles falaram, estão reutilizando lendário agora, fazendo igual. Mas não é o caso. Mano, pra quem achava no início que a gente ia ter o mesmo lendário com duas formas diferentes, a gente tá num lucro que são dois lendários, pelo menos. Olha só, não a maioria dos lendários, mas tem muito lendário aí que é bem parecido. Eu acho que o Diego e o Palkia, apesar de eles terem cores diferentes e ficar em duas patas e outro em quatro patas, eu acho que o design deles ainda é parecido. O formato, as listras e por aí vai. Sim, eles têm uma base. Uma conexão com eles. Eu acho que a maioria dos lendários é algo parecido. O Zekrom e o Reshiram também. Então, eu só queria confirmar uma coisa. No trailer, aliás, duas coisas, vai. No trailer aparece... eles vão começar a lutar, mas aparece um vento lá, os dois olham pra mesma direção. Então, possivelmente eles vão ter um inimigo em comum, certo? E isso possivelmente talvez seja um Pokémon lendário a mais que pode ser um grande problema do jogo, né? Ou da terceira versão, né? Provavelmente. Talvez, Eu considero que eles pararam de lutar, assim, eles começaram a lutar, mas eles se olharam e ficaram tipo... Que mostra, né, um abaixo da espada e o escudo caindo. Então eu acho que eles não iam lutar mais. Aí eles só ficam meio que em danger por causa do vento que sobe lá inimigo em comum. Aquele é show-off, só pra mostrar eles brilhando no final. Eu acho que foi isso. Mas eu acho que eles têm uma... Eles não têm uma dualidade que até agora a maioria dos lendários tinha, que é um quer matar o outro, basicamente. Esses aí eu acho que eles estão mais amiguinhos. Outra questão é que nem o Lucas falou, eles brilham, só que eles brilham em cores diferentes, né? O Zacian brilha em azul, que é o ciano, e o Zamazenta brilha em magenta, né? Que é um rosa, mas é magenta. Será que isso indica os tipos deles? Será que é água e fogo? Vixe, cara, porque depois pode ser metal. Metal com esses dois elementos. Faz sentido. Bom, no caso eu tô ainda satisfeito com o Zamazenta. Escudo, design da hora. O cachorro com a torrada na cara. Agora, eu vou comentar um pouco sobre um rumor que tá acontecendo, que depois do Direct, ele tomou um pouco mais ele ganhou um pouco mais de moral, porque ele acertou basicamente tudo que ele falou que tinha no Direct, ele acertou. Então, provavelmente, tudo que ele... E ele adiciona mais coisas, né? Então, provavelmente, ele vai acertar essas próximas coisas também. Então, quem não quiser ouvir os rumores e quiser, eu quero ouvir os Directs sem spoilers, então pula essa parte. Ele comentou, ele postou no 4chan, ele comentou que o nome do seu rival é Hop e que você também vai estar enfrentando dois personagens que é o Obed e o Amarne. Então o Hop, ele acertou, ele, um dos rivais. Então isso aí já dá uma moral. Ele falou que o nome da gangue do time adversário vai ser o Team Yell e que eles vão ser fãs da Marnie que causam problemas. Fãs do quê? Da Marnie, que é uma das rivais que você tem. Então, talvez, assim, eu chuto que isso aí faz um sentido porque é briga de... Não de gangue, né, mas briga de time, né? Tem bastante. Ah, é. E aí talvez estejam fazendo isso, pegando exatamente isso. Aí, pra você participar do ginásio, você vai ter que ter uma... É, você tem que ser condecorado pra... Acho que é, pra participar dos ginásios, e aí eles falam dos personagens. Então você vai ter que ir sendo condecorado pra poder participar dessas competições nos ginásios. Que o nome do legendário do mal, que provavelmente é aquele vento que aparece, se chama Eternatus. E aí ele cita os dois lendários, os dois lobos, e acerta. E não lembro o nome dos dois. Ele fala que ele comenta sobre o lobo de Dark Souls. Ele fala, essa parte é interessante, ele fala que vão ter as mecânicas Dynamaxing e Gigantamaxing. Puta que pariu. E que são as duas mecânicas que deixam o Pokémon super gigante. E diferente do Dynamax, o Gigantamax também muda a forma do Pokémon. Então ele falou que o Meow fica parecendo um gato longo. A Lapras, ela ganha símbolos musicais nas costas dela. E que o Pikachu, ele fica parecendo o Pikachu retrô gordinho. Mano, eles têm que sempre mexer no Pikachu. Ah, você acha maneiro? Cara, muda a forma do Pokémon. Pra mim isso já é legal, porque é algo diferente. Só o Dynamax deixa gigante e alguns têm uma versão diferente. Maneiro. Ainda mais que esse Pikachu aí que é retrô estranho, cara, virou fantasia mais ainda. Eu fico triste só que todos os citados são de Kanto. É, tem esse problema. A parada do Pikachu é que eles sempre têm que dar um jeito de colocar o Pikachu no meta. Se eles estão mudando o meta de acordo com esse Dynamax, eles têm que colocar algum jeito do Pikachu entrar no meio aí. É que ele é a cara da série, né? Ele vai sempre estar na nova mecânica. É, isso faz sentido. Ele comentou que a Sony é uma antiga rival do Leon e que ela tá pesquisando Dynamax, então é o que a gente sabia, só que a gente conhece ela como amiga de infância, né? Se for rival, aí ela é uma treinadora também. E alguns pokémons, como o Farfetch, irão ganhar evoluções regionais, como o Sirfetch. E o Meow, mano, vai parecer uma bola de espinhos pontuda. Tá, eu gosto de novas versões de Pokémon clássico, tá? No caso do Farfetch, como ele não tinha evolução, eu acho razoável. Só não mexam no Snorlax. Vamos ver, né? Mas acho que o Snorlax, ele é muito forte pra eles mexerem. Ele já teve o Mantilex antigamente também, já teve uma pré-evolução. Acho que tá bom. Ele comenta aqui, Skullvash e Greenduch são pokémons macaquinhos que vão se esconder em árvores de berries e que você vai, quando chacoalhar, eles podem cair delas. Se eles atacarem você, você perde metade das berries que você dropou. Caralho! Então eu acho que eles vão ser tipo o Samun, que tem aquele Sirizinho que ataca você. Eu acho que é a mesma coisa. E são dois agora. Mas legal esse negócio de perder berry. É um risco que você tá correndo, né? É, exatamente. Isso não é tão gratuito assim. Ele falou que o quarto ginásio vai ser... Ele esqueceu que tinha um ginásio de fada em XY. Mas ele falou que vai ter o quarto ginásio vai ser de fada. Vai ser o primeiro ginásio de fada. E com uma atriz chamada Opal. E ele comenta sobre o Milo, a Nessa e o Cabo como os outros quatro... Os outros primeiros. Então ele acertou o nome do Milo também. É legal, mas bizarro ele esquecer realmente aquele ginásio com kimono. Era com kimono, né, do XY. Era uma mina muito, muito demoníaca. Parecia alienígena, era meio bizarro. É, antes de você enfrentar os líderes de ginásio, você tem que completar os gym challenges, né, os desafios de ginásio. O Milo, por exemplo, ele vai fazer você cuidar dos Vulu. Porém, um Pumper, um Pokémon Korg elétrico, vai assustar eles e eles vão sair rolando. Um Korg elétrico, caraca. Então, então a gente tem um Pokémon novo e aí eu acho que são os challenges, né, do Pokémon Sun Moon, o que eles viraram. A Nessa vai fazer você ficar correndo num labirinto de água, onde a água bloqueia o caminho. E o Cabo vai querer que você capture um Pokémon e ganhe 5 pontos, mas você vai estar numa equipe com outro treinador que também tá tentando pegar. Então a gente tem aí variação nos challenges. E pelo que ele tá falando, vão ser 4 ginásios, então. Não, vão ser 4, considerando que o quarto é o de fada, esses são os antes. Isso, é isso que eu tô falando. Então na região, aparentemente, vão ter só 4 ginásios. Não, são 8. Será que são 8? É, o Game Explain já contou 8 ginásios. No, lá na, naquela, naquele primeiro vídeo. E ele falou aqui sobre a Wide Area, que a gente já comentou. Ele falou que agora o camping é como você brincar com seu Pokémon. E você tem dois bonecos, dois brinquedos. Uma peninha e uma Pokébola. E você pode subir o friendship deles. E que você também pode fazer curry pra aumentar os status e a amizade. Uma peninha? É, acho que é pra ficar, sei lá, fazendo nariz do Pokémon. E o gotinho e o tijolinho também, né? É, ele falou que os pokémons não vão andar ao seu lado no mapa. E ele falou aqui que o Score Bunny, essa parte sobre as evoluções que talvez interesse o Mario, o Score Bunny vai ter golpes lutadores, porém é Spirit Fighter. Talvez ele tenha errado e seja Purifire, né, de fogo. Aham, uh-huh. Porque não tem como ser Purifire, né, ele já começa Fire. É, então imagina se ele perde o tipo. É muito ruim, nunca teve um inicial que perdeu o tipo assim. É, os caras caracterizam tudo, né. Não, perdeu o tipo teve o Rowlet. Como assim? O voador ele perdeu pra fantasma, né? Mas ele ficou com grama. Ah, não, ele continuou com grama, mas então, ele perdeu. Não, tipo. Eu tô falando desse tipo, tô falando. Ah, o tipo inicial, grama, água, tá, o tipo. Ah, entendi. É então acho que então ele falou aqui, provavelmente é Purifire, e ele vira o Rabut. Mas ele não lembra a evolução final. Exceto que ele parece um lutador. E parece humanoide. Vixe, então já vai ter um monte de arte aí de uma galera fazendo. A Rule 34 já tá bombando já, cara. O Sable, ele vira o Sizzle e depois o Inteleon, que é um camaleão com um tema de espião. Caralho, vai virar o Snake. Então eu acho que ele vira Dark, ou Ghost, né? Faz sentido esses tipos. Mas é, vai ter, se for isso aí, vai ter montagem ele com a faixinha do Snake saindo da caixa. Ah, provavelmente. E é isso aí, né? Porque você tem um de água que é um ninja e agora uma temática de espião, é meio que parecido. E o Grook, ele terminará como um gorila gigante que bate uma bateria... bateria não, né? Um tambor de madeira pra atacar. É, já tinha comentado disso, acho que faz sentido. É, ele parece ser musical batendo na pedrinha, então é isso aí. Mas será que ele vira Rock nessa evolução? Não sei, hein? Talvez ele vire fada. Será que todos mantêm o mesmo tipo, de repente? Eles mantêm só grama, grama, grama? Talvez. E acho que a gente não vê isso desde a segunda geração, eles mantendo o tipo. É. E ele falou que tem várias coisas que ele perdeu, e que, porque ele não planejava perder, licar isso até agora, né, vazar isso, mas ele ficou puto e falou o que ele viu, gostou do que ele viu. E ele falou que o melhor Pokémon que ele viu foi uma gaviota azul, que quando mergulha, pega uma barracuda com a boca, ou então um Pikachu, e lança isso no inimigo. O que é uma barracuda? É um peixe zoado, cara. É um peixe, é. Então, essas foram as informações que ele colocou. Tudo que ele falou tinha no trailer. Então, eu acho que é isso aqui. É bem verdadeiro. Eu achei interessante trazer pra cá. É, eu boto fé nessa lista. O cara acertou muita coisa. Cara, eu tô muito empolgado com esse jogo. Não só com o que eu vi nesse Direct, mas com o que estão comentando. É, os gráficos estão bonitos e eu tô com uma boa impressão. É ruim ficar assim, porque desde Samun eu tô um pouquinho desapontado com a franquia. Eu não gostei de Samun de verdade e XY também não me agradou. Então, quem sabe esse jogo realmente vai tipo, dar uma alavancada, né? Eu tô gostando de Pokémon desde a quinta geração. O XY eu não acho tão legal assim, mas horas eu achei legal e a sexta geração pra me compensou nisso. E Samun eu gosto muito, assim, são jogos que eu gostei bastante do que eles tentaram colocar na franquia e vendo os rumores e vendo o que Galar tá mostrando. Eles estão pegando a evolução de Samun, pegando o que já tinha antes e estão tentando misturar tudo pra tentar criar uma nova temática assim pra Pokémon, né? E eu tô gostando muito também do que eu tô vendo até agora. E eu tô muito esperançoso que eu não seja o único cara a defender Galar. Então, eu espero que todo mundo goste desse jogo. É, eu ultimamente ando bem desanimado com Pokémon, mas vamos ver. Eu gostei do que eu vi, eu fiquei interessado, mas eu tenho medo que seja hype inicial apenas. Então eu vou esperar mais algumas informações pra ter um veredito mesmo, se eu tô realmente naquela vontade de voltar a jogar. Preciso refletir um pouco mais. Ah, você vai pegar, Lucas, relaxa, cara. Eu sei que eu vou pegar, mas o ruim é pegar e se arrepender ou pegar e gostar, entendeu? Não, qualquer um dos dois vai acontecer, independente de como for. Porque, cara, review de Pokémon normalmente a galera elogia e às vezes até pronto o template, tá? Se você em algum site você já fala, é a melhor versão de Pokémon, os novos monstrinhos vieram para atacar, sabe? Esse tipo de coisa já deve estar semi-pronta. E tem uma reclamação aleatória lá no mesmo. Muita grama em vez de muita água. É. Muita grama. Gente, Pokémon Sword and Shield será lançado no dia 15 de novembro, tá? Mundialmente. Tirando o Brasil. E aqui estamos nós, a nossa sessão de interação com o ouvinte express, porque esse episódio ficou um pouco grande, então a gente vai contar com o pit stop do Jomon aí, de sei lá, resumir em tempo real os comentários. E o primeiro comentário é do Lázaro Costa Jr., e ele comentou que se surpreende como a gente consegue falar sobre Pokémon. Então esse cast foi um... Talvez seja um pouco surpreendente o quanto que a gente falou de Pokémon sem o Jeff, né? Tem um a menos e conseguimos uma hora... Não, vai, não sei, 50 minutos? Talvez com quartos. É, talvez. E lembrando que esse é o segundo podcast de Pokémon, porque o último podcast a gente falou sobre os anúncios que foram realizados naquela Pokémon Press Conference. Se você não ouviu, também escute, por favor. E ele falou que discorda do Jeff sobre integrar o Fire Emblem Heroes com o Treehouse. Ele falou que tem que ser completamente coisas separadas e que se for pra integrar, tem que ser tipo, pra quem não quer fazer tudo no Treehouse, pra pegar algumas coisas, pra pegar personagens no Heroes. Mas assim, o que o Jeff falou é que não seja uma coisa obrigatória, mas seja tipo, você é que nem comprou uma DLC, mas não, só por você estar jogando Heroes, você pega os 3 personagens do Heroes e aparece no Treehouse. Então, tipo, eu acho que o Jeff falou legal, assim, é um bônus pra quem tá jogando, incentiva pelo menos você a criar uma conta pra pegar 3 personagens, mas não é nada obrigatório, é só um bônus. É tipo os DLCs que tem no Echoes, por exemplo. E ele tem uma dúvida com a gente. Ele perguntou se o filme do Detective Pikachu foi um sucesso mesmo. Ele viu pontos de vista de gente falando que foi, pontos de vista de gente falando que não foi, e ele comenta que o Overload, por exemplo, comentou que não foi. Há umas 3 semanas. Eu fui ouvir o podcast do que eles comentaram isso. E ainda tava com poucas vendas, acho que tava indo por 300 milhões, agora o negócio tá com... Não, tava indo pro 200 milhões e agora tá com 400 milhões, acho. Tava com 370 milhões, mais ou menos. Quando eles falaram agora? É, da última vez que eu vi, que faz uma semana, foi mais ou menos isso. Mas, assim, eu fiz uma comparação e... O Detective Pikachu vendeu muito mais que qualquer... Que ele perguntou assim, tá com 300, agora Box Office... Tá com 397 milhões. E ele perguntou se não fazia mais sentido pra Pokémon, por exemplo, ter mais dinheiro envolvido nisso, né? Ter ganhado mais. E, na verdade, Pokémon Detective Pikachu, acho que é o filme de Pokémon que mais vendeu, mais ganhou em muito tempo, assim. Se pá em toda a franquia. Eu não sei se em toda a franquia, no início, se os 2 primeiros não vendeu muito. Mas Pokémon não faz tanto sucesso em cinema, assim. De onde Pokémon tira muito dinheiro é em merchan. Então, eu acho que não foi não chega nem perto de ser um fracasso, na verdade eu considero, tipo, pra franquia é um sucesso. Porra, um baita de sucesso. É, eu só quero lembrar que o orçamento desse filme foi de 150 milhões, tá? Então, se eles já bateram 400 milhões, já bateram a meta e dobraram, né? Ó, Jumei. E o Jumon já falou que tem essa questão do ocidente, etc. Só quero lembrar que pra fazer um filme de animação é muito mais barato do que você fazer um filme live action que tem contratação de atores e atores de peso, né? Então o orçamento ele é mais elevado. Só por causa disso eu acho que já é um sucesso eles conseguirem bater a meta, dobrar o orçamento e por aí vai. E eu acho que ele é um sucesso não só em bilheteria, mas na maneira como eles conseguiram fazer a adaptação do conceito de Pokémon pro filme. Pessoalmente, como fã de Pokémon, e isso é bem empírico, eu acredito que de todos os outros filmes que já apareceram de adaptações de outras franquias, esse foi o que melhor se encaixou. A gente ainda vai lançar um podcast de Detective Pikachu, que a gente vai comentar tudo sobre isso. Então, fique ligado aqui no Estação 64, que em breve a gente vai lançar. E ele comentou que fica na guarda de novidades de Pokémon e pela E3, e que o sonho dele seria uma coletânea de Fire Emblem para o Switch, e que certamente finalizaria pela 11ª vez o Fuin no Tsurugi, o famoso jogo do Roy. E conhecendo a Nintendo e coletâneas, vai continuar num sonho. Alguém lembra qual foi a última coletânea da Nintendo? Sei lá, vai Kirby? Tinha aquelas coletâneas do Wii lá de... realmente jogos do Kirby que nem o Mario citou, de não sei quantos anos. 20 anos, do Kirby foi 20. Tem o Zelda Collection de GameCube que junta uns... Aí tá longe de ser o último, né? O Zelda Collection do GameCube. Não, dando assim o que eu lembro, né? Agora esqueci do último. Tem o Metroid, o Mario e o Kirby foram no Wii. Eu acho que o Kirby foi o último mesmo. Faz muito tempo. Então a Nintendo não vai... Ela prefere que você compre cada um de uma vez. Separado, né? Já era. E o último comentário, o segundo e último comentário é do nosso amigo Rodney Vini Orellana. E ele fala que acompanha a gente desde os... ele é um fã de Pokémon desde os primórdios e aguarda muito cada cast que sai sobre os monstrinhos de bolso. Então ele é o inverso do Evilazo, em partes. E ele falou que tá vindo depois de assistir o último cast, então já com as novidades que a gente falou. E ele faz algumas perguntas que talvez já foram respondidas, então a gente vê aqui. Ele pergunta se os encontros com Pokémon selvagens vai ser randômico ou não. E isso a gente respondeu. Respondeu, né? A gente abriu talvez. Ele pergunta se somente será possível ativar o poder Dynamax nos ginásios, stages e nas raids. Aparentemente sim, né? Aparentemente sim. Deve ter outros momentos especiais pra fazer isso, mas aí é só informação que a gente não tem, né? Acesso. Sim, e provavelmente vai poder fazer. Naturalmente vai poder fazer nas batalhas contra os amiguinhos. Sim. E como o Sword and Shield vai ser o grande lançamento de fim de ano, não acham que Luigi's Mansion e Animal Crossing vão para 2020? Ótimo cast, aguarda a cobertura da E3. A gente comentou isso no podcast da E3, né? Então. A Nintendo meio que anunciou, né, que vai falar de Luigi's Mansion 3 na E3. Olha aí, ó, até rimou, né? Então, talvez saia esse ano. Eu acho que Luigi's Mansion sai, assim como ele não citou Zelda, mas Zelda provavelmente sai esse ano também. E são jogos que eu acho que não competem direto com Pokémon. Dá pra dar espaço pra todo mundo uma vez por mês. Pô, saiu Zelda e saiu já Super Mario 3D World e... Ai, meu Deus, esqueci o nome do... E Zelda... Link Between Worlds. Isso. Link, é. A Link Between Worlds sai no mesmo dia, velho. Não é possível que, tipo, que esses jogos consumam um outro. O Animal Crossing, eu concordo com o que falaram no podcast da E3. Escutem lá as previsões, se alguém não ouviu ainda. Ainda dá tempo, mas, né, depois do que acontecer a E3, vai ficar uma bosta. Mas eu concordo com eles, eu acho que Animal Crossing vai pra 2020. Esse aí tem muita cara de 2020. Encerrando por aqui, a gente novamente sempre gosta de agradecer a todos que estão ouvindo. Se você tem alguma dúvida, questão, coisas que você quer compartilhar conosco, críticas em relação a esse episódio, sugestões, ou qualquer coisa que você queira comentar de Pokémon, as coisas que você viu no Direct, que você quer criar suposições, ou tudo em relação ao que a gente comentou neste episódio, não deixe de entrar na página do nosso episódio em nosso site e comentar, que a gente vai ler o seu comentário no próximo episódio. Banjo no Smash e feliz E3, espero que esteja sendo uma boa E3 e feliz E3 pro resto aí, que se você tá vendo na segunda-feira. E fica aí a reflexão de quão grande vai ficar o Wailord quando ele usar o Dynamax. Não sei se ele vai se tornar maior que o mundo e virar um buraco negro, mas deem sugestões do que vocês acham que vai acontecer. Ele não pode virar um buraco negro porque ele não é denso. ele vai sair voando, isso é verdade. Mas muito obrigado por escutarem o cast e até a próxima semana, gente. E lembrando que o próximo episódio será especial da Nintendo na E3, tá? Nintendo Direct que a gente vai ter na E3. Então fiquem ligados, a gente não sabe se ele vai ser lançado na segunda ou antes disso, na sexta-feira. Então, por favor, acompanhe-nos no Spotify, siga-nos nas nossas redes sociais e siga-nos no nosso feed, que aí você vai receber o seu episódio quando ele for lançado. É isso e tomem água. Esse foi mais um Nintendo A3. Não deixe de curtir nossos perfis sociais e assinar o nosso feed para não perder o próximo episódio.